Marketing Empresarial, com Luciano Steyer, na CBN Foz. Sexta-feira chegou! Você passou a semana inteira provando ser um super profissional. Merece agora um pouco de descontração. Hoje é dia da carreira na contramão. Senhoras e senhores, o programa Carreira na Contramão faz hoje um serviço de utilidade pública. Recebemos um e-mail de um ouvinte desesperado em situação de risco em seu emprego. Ele tem uma gerente, isso mesmo, uma gerente que não gosta nada, nadinha dele, e pede nossa ajuda. Escalamos Vendrúsculo Barbieri para resgatar este náufrago do trabalho. Vendrúsculo, como foi mais essa missão? Olha, professor, da minha cruzada monumental encontrei o tal ouvinte num baixo astral de dar dó. Sentia-se desprestigiado pela gerente, o último dos funcionários, pressentindo que sua demissão era iminente. Perguntei a ele qual a razão de tanto desprestígio, e ele disse: mas ela não gosta de mim, vive me dizendo não, nem ter pena do meu coração, e só vive nessa ilusão. Mas ela não gosta de mim, vive me dizendo não, nem ter pena do meu coração, e só vive nessa ilusão. Eu faço tudo o que eu posso pra chamar sua atenção, mas ela nem quer ver, não tá nem aí com a minha exibição. Bem, até que é esforçado esse nosso ouvinte, está tentando alguma coisa. Em nosso encontro, descobri que muitas das angústias de nosso ouvinte são reais e tinham origem de uma espécie de rejeição. De um grupo de pessoas, se o líder não dedica atenção igual a todos, passa a ser questionado. Começa a ter oposição. Suas ordens começam a gerar dúvidas e a turma dos puxa-sacos começa a dominar o campinho. E quando as oportunidades aparecem na empresa, a gerente, sem noção, sempre se lembra dessa turminha e deixa nosso ouvinte arrasado e pensando: será só comigo ou não? É, professor Luciano, depois de tanto ver esse ouvinte esquecido e desprestigiado, recomendei ao mesmo virar o jogo, mostrar a que veio, fazer a diferença, independente de quem acredita nele ou não. E foi assim que ele se manifestou. Contando com a participação especial do conjunto Dominó e do agora consultor Vendrúsculo Barbieri, agradecemos sua audiência, desejando que todos que estejam pé da vida tomem uma atitude. Sempre avante! Puta capa, o maluco sou eu. É, a coisa tá assim. Você ouviu Marketing Empresarial com Luciano Steyer na CBN Foz.